1288, alternando 1 no 3 3 decimal 25. Você me chamou quando me azarçado? O Silvio, chame o centro, frequência 1288, alternando 1 no 3 3 decimal 25, boa viagem. 288-3325, grato, bom trabalho. Uno 897, decolado aos 3 1, chame agora o controle. 1 19 decimal 8, tenha um bom voo. 198, obrigado. Controle Salvador, voo no 897. 897, bom dia, suba ao 360. Bom dia, 360, voo no 897. Golfo Serra, controle. É, o primeiro dígito aí do seu código transponder mudou para 7. Ah, ok. Um 804 Recife, 1288. 288, bom dia. 804. Bom dia. Decolar pistão no zero, vento 1 no 80 graus com 04 nós. Decolar atualizada, pistão no zero com 715. Controle Salvador Cordial, bom dia, marcha top 9840 com a informação Kilo. 9840, contato DS Via para 2000 pés, chegada Mari 1015. Via chegada Mari, desce para 2000 com 1095, marcha top 9840. Que o Golfo Serra continue subida para uma centena, chame agora Recife 12685, alterna 12545. 12685, 12545, Oscar Golfo Serra. Uno 7, Uno 5, decolado aos 3-4, chame agora o controle, 1-1-9, decimal 8, tenha um bom voo. 1-1-9-8, bom, Uno 7, Uno 5, grato, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol Uno 7, Uno 5, passa 2000 pés, gole. Bom dia, suba 360, vigilância. Atenção, 360, gol no 7 no 5. Bom, 897, Recife, 1288. 1288, gol no 897. Volta 3179, prossiga. 3179, Guarulhos 3-4-0 autorizado, via para o ISC 5-0.

estacionamento na capital. Gente, cotejamento correto, já tem informação do POB? É POB de 05. 5 a bordo, chame torre 1 no 8.6, quando pronto para acionamento, por favor. Graças, trabalho de prazo. São Salvador, é o centro 3153, puxa acionamento da posição 5. Acionamento 5, bom dia. Bom dia. São 5, autorizado o 3153, o pushback acionamento, chame táxi. Livre acionamento, reportará o táxi da 3153. Total 9911. Sim, total 9911. Com aquilo, autorização para Recife 2310. 310 Recife, aguardo de cópia. Total 9911. Aguardando. Master Top 9840, autorizado ILS sem glide, informe localizador. Tive aproximação, informará no curso localizador, Master Top 9840. Total 9911, Recife nível 310 aprovado, via Beruísque 58, decolagem da pista 10, curva à esquerda, subida Tuca, transição Aracaju, controle 199.8, aciona 5554, total 9911. Autorizado Recife 310. A Peruísque 58, Puca Aracaju, decolando da 10 com curva à esquerda. Controle 7198, transponder 5554. 9911. Estacionamento correto, chame pronto para acionamento. Total 9911. Ah, está pronto para o pushback acionamento. Autorizado, chame táxi. Paremos para o táxi 9911. Solo TAN 3153 para táxi com 110 a bordo, 4 horas, Alcena Guarulhos. 10 Guarulhos, 4 horas, táxi autorizado no ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 6, bom voo 3153. Livre táxi, ponto de espera 18.6, até 3153. Salvador, TAN 3153, ponto espera da 10, pronto para decolar. TAN 3153, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus com 05 nós. Alinha e decola da 10, TAN 3153. Autorizado, chame táxi 3179. Autorizado, chame táxi. Curso do localizador, marca top 9840, com capa vista. Torre 186. 18.6, marcha top 9840 já. Salvador, AB6709. AB6709, 6709, Brasília, nível 340 será coordenado. Prepare a gole e transição fito 6709. Positivo, no gate 1, também já estamos prontos para o direcionamento na transição. 90 metros, 90 metros. Gente, livre aproximação, aguardando pista livre, marcha top 9840. 3153, decolado aos 48, chame agora o controle, 119, decimal 8, bom voo. Chamarei, senhor, obrigado. Total 9911 para o táxi, 3 a bordo, 2:30 de autonomia, alternando Maceió. Total 3 a bordo, 2:30, prossegue Juliette Alfa até o ponto de espera, lá torre 118, decimal 6, bom voo, total 9911. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 18:6, 9911, obrigado, bom dia. 9840, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus com 04 nós, atente a cabeceira deslocada a 90 metros. Afirmativo, livre aproximação, em pouso, cabeceira 10, sente deslocamento, marcha top 9840. 709, autorizado Brasília, nível 340, Upper Zulu, 17, decolada 10, curva direita, gole com fita 198. 5564 no transponder. Sim, 5564 no transponder. Já está completamente pronto para iniciar o push? Afirmativo, completamente. Vicente, aguarde um minuto. Tan 3179, solo. 3179, iniciando agora o push 3179. Vicente. Salvador, total 9911, ponto de espera pronto. Total 9911, alinha e mantém pistão no zero. Alinha e mantém 9911. Master Top 9840 no solo 51, libere a direita, chame o solo 121, decimal 9. 219, até já, Master Top. Cordial, bom dia, Master Top 9840, Levante, Assange. Bom dia, Master Top 9840, táxi até o Pátio 3, via Alf Kilo. Alf Kilo, Pátio 3, Master Top. É 0 graus com 04 nós. Autorizado decolagem, total 9911. 9911, decolador 53, chame agora o controle, 119.8, tem um bom voo. 109.8, obrigado, bom dia. Bom dia. 8. Vou chamar, obrigado. 370 is a request and by its request. Expect Puka departure, Alpha Charlie Juliet transition. Okay, thank you. And would you put flight level 250 on request for American 980? 250, roger. Thank you. Salvador, American 980, ready for pushback and engine start, gate 11. Stand by 1 minute, take C clearance, American 980. Yes, sir. São 3179 para o táxi, PLB 82, autonomia 415, alterna Galeão. 82415, Galeão, táxi autorizado até o ponto de espera lá, Torre 1 no 8, décimo ao meio, bom voo. Autorizado, ponto de espera 2863, 172, bom dia, obrigado. Jet 6709, pode iniciar o pushback agora, coordenação. Vai. Chame táxi 6709. Salvador, bom dia. TAM 3179, ponto de espera, pronto. 3179, autorizado a linha em decolar, 10, vento 200 graus, consigo mais. Autorizado alinhamento em decolagem 10, TAM 3179. American 980, clear to Recife, flight level 250 via upper whisk 58. After takeoff, runway 10, turn left, Puka departure, Alpha Charlie Juliet transition. Salvador departure, 119 at the small 8 and squawk 5565. 304, pode voar pro de Terra B366? Aguarde a aeronave. Guarda. Squawk 5565, departure frequency 119.8, American 980, ready for pushback, gate 11. Readback is correct, advisor ready for taxi, American 980, pushback and startup approved. Push and start approved, we'll call you for taxi, American 980. TAM 379 decolado agora, 58, controle 199, small 8, bom voo. 198, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, Guardião, 0, fora. Guardião 01, prossiga. De casa. Guardião 01, decolou de Ondina, POB 04, litoral 500 pés para retorno a Salvador. Sente fome, Pituaçu. Em Palmar, apitou azul guardião. Meia bom voo, 6709. Posso esperar, 18-6, 6709. Departure, good morning, this is Duck 3179, out of 3,000 feet. 3179, inclined level 340, dial departure. On dial departure, please climb level 340, turn 3179, thank you. Total 9911, Recife agora, 12685. 12685, 9911. Espera da 10-6709. 6709 autorizada a linha de decolar, pista no zero, vento de 170 graus com 4 nós. Autorizada a linha de decolar, 6709. Papá Romeu, papai Eco Charlie, prossiga. Controle de...